Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Bom dia, internet! Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos! Voltamos com mais um Elo Perdido! Ah, eu ainda vou ficar sem voz nessa abertura. Sim, voltamos com mais um Elo Perdido fantástico. Dessa vez inaugurando o Jurassic Series, Jurassic Cast Series. Eu não sei o nome idiota que o Brunão e o Miotti vão dar, mas vai alguma coisa nesse sentido. Esse quem vos fala é Manuel Calaveira, meus caros interneticos. Sim, eu não estou aqui sozinho. Está aqui comigo o Brunão. Sério, velho? A melhor frase que você pôde inventar. Sério mesmo? Está comigo aqui também, Lucas Amora! Olá, e a melhor maneira de começar o Jurassic Series é falando da série mais longa de todos os tempos. Olha, e mais velha também, né? Jurassic, né? É verdade. E está comigo aqui também Carlos Vivacqua. Se traduzido, Doutor Ken parece um personagem do Castelo Rá-Tim-Bum. Porra, parece mesmo, lembra o Abobrinha, né, velho? É verdade. Abobrinha, né, cara? É, mas fazer o quê? Eu vou fazer direito pra virar doutor, velho. Aqui também o Miotti. Não, o Miotti não veio. É, cara. Gente, olha o spoiler. Por que o Jurassic Cast tá fazendo um podcast sobre o Doctor Who, que é sobre viagens no espaço e tempo? Porque o Miotti caiu do DeLorean. Putz! Olha aí, caralho, hein? Caralho, hein? Caralho! Que é essa, velho? Pois é, interneticos, hoje nós vamos inaugurar o Jurassic Series com uma das séries mais fodas que eu já vi na minha vida, que eu não me lembro, eu tô falando sério, eu, Manuel Calaveira, eu não me lembro de ter me apaixonado por uma série da maneira como eu me apaixonei por Doctor Who. Sim, caros interneticos, hoje nós vamos apresentar esta maravilhosa produção britânica ao melhor estilo do Jurassic Cast. Muita nudez, muita pornografia e muita emoção. I really wanna. Só pensei que você já em mim, ó, o outro, bicho. Que pariu, velho. Eu sou um novo carteiro. Eu sou de Tânia Mãe. Procure. E chegamos agora para mais uns recados do Jaime, ó, caro internético. Sim, recados, esse aqui não é o reclame. É o recado do Jaiminho, porque como vocês já sabem, semana passada nós avisamos a vocês que o Jurassic Cast iria mudar e iria mudar pra melhor. Exatamente. Ó, o Miotti não tá no programa, mas tá aqui, né, Miotti? É, né? Então explica aí, Miotti. Tá putinha! Tá me chamaram, putinha. Tá putinha, Miotti, fala assim. Por que vocês me chamaram? Eu queria saber. Nós te chamamos, mas tava tarde pra gravar. Não, Miotti, fala assim. Tô putinha. 20 vamos reais. Vamos lá, deixa eu falar sobre esse negócio aqui. Eu quero saber esse programa. Vou nem escutar esse programa. 20 reais. Eu pagava até 20 reais pra participar. Não, inclusive, a gente até ia chamar o Nerdmaster, mas também rodou. Pois é, o Nerdmaster é outro também que levanta pra lá pra cortar cana. Levanta pra cortar cana. Ele e o Miote. Ele mesmo. O Miote almoça às 7h30 da manhã. Miote é boia fria. Olha, você que está ouvindo, cara, você internet que trabalha na Globo, que gosta de fazer aqueles programas tristes de gente sofrida, cara, o Miote está aqui. O Miote levanta 5h30 da manhã, o Miote está de pé, tirando leite das vacas, cortando cana, não, Miote? É sim. Dando de comer pro mendigo que mora dentro da Belina, na casa dele. Então é isso, internet. Então o Jurassic Cast mudou. Como é que mudou, Miote? Explica aí. Vão ter programas agora toda segunda-feira. Uhum. Uma segunda-feira com o Jurassic Cast, a outra com o Elo Perdido. Depois volta o Jurassic Cast e a outra com e-mails e notícias. Isso, exatamente. O programa de e-mails e notícias ainda não pensamos no nome dele, mas o primeiro vai ao ar em julho, final de julho, é isso? Isso. Última segunda-feira de julho. Então, você que gosta de mandar e-mail, comentário, ou você que nunca mandou nenhum e-mail, nenhum comentário, começa a mandar, cara. Agora é sua hora, agora é seu momento de brilhar. Se quiser mandar também mensagem de áudio, pode mandar, à vontade. A cada segunda-feira, nós teremos uma nova atração do JurassicCast. Sempre lembrando, o feed é o mesmo, tá certo? Vocês não precisam assinar um outro feed. É tudo igualzinho. A diferença é que vocês vão ter mais de nosso corpite para o seu deleite, beleza? Ou e durante a semana também vão ter atrações de áudio. Sim, exatamente. Continuar saindo Vale a Pena ou Dá Pena. O canal do YouTube a gente também quer dar uma bombada fazendo algumas estripulias. Calma, o pessoal gostou daquela vergonha alheia, né, Miote? Foi, gostaram. Pessoal, o pessoal adora a gente fazendo. Eu tenho certeza, Miote, que se eu fizesse um vídeo com você nu e eu todo besuntado de maionese, ia fazer um sucesso. A gente podia fazer aquele vídeo que o Ivaco deu a sugestão, né? Qual? Do Top Gun, vocês dois jogando vôlei de praia lá. Velho, mas nem que minha vida dependesse disso. Nunca verá. Todo besuntado de Johnson & Johnson, né? Parque da Cidade. Nossa, velho. Imagina. Tô olhando. Não. Não quero nem imaginar. Quero imaginar. Enfim, não. Então é isso. Mandem e-mails pra jurassicast@gmail.com, comentários no post dos programas. Curta a nossa página no Facebook. Exatamente. www.facebook.com/JurassicCast. E siga a gente no Twitter, twitter.com/JurassicCast. Dê follow no Twitter pra saber das nossas palhaçadas, os nossos feeds. Sempre que a gente lançar alguma coisa, a gente tá sempre anunciando no Twitter. Siga a página do Facebook, porque várias atrações só saem no Facebook, como notícias, conteúdo original do JurassicCast, que só vai sair no Facebook, beleza? Então vamos para o nosso rolê na podosfera? Estive lá no Cidade Gamer número 55. Não, você, peraí. Você tá sempre no Cidade Gamer, cara. É, você já faz parte do Cidade Gamer. Você é figurinha carimbada lá, você já é da casa. Já entra, já dá um tapa na cabeça do Vivaco, já puxa o saco do Ed Palhares. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. Tá bom, Gabriela. Cidade Gamer número 55, falando sobre os jogos de luta que nós gostaríamos de ver. Cara, pense numa porra desvairada, velho. Entre lá no Cidade Gamer, que também o programa tá muito maneiro. E adivinha quem mais esteve em outro programa? Ah, meu saco. Eu estive lá no Paranerd falando sobre filmes dublados. Filmes em que a dublagem salva, nesse contexto em geral. Ficou muito legal também, muito divertido de se ouvir também. Bom, semana passada, no programa do Top Gun, eu já falei de outras andanças minhas na podosfera, mas eu queria ressaltar aqui a minha participação no AspiraCast, número 41, onde eu estava falando sobre a minha profissão de lei, onde eu realmente ganho dinheiro, que é como assessor de imprensa. Enfim, descobrimos o que ele faz, né? Cara, descobrimos, mas eu ainda não entendi. Então escuta lá que você vai entender, seu Nécio. Seu quê? Não vou repetir. Só isso, escutem lá. Ele me chamou, Miote. Nécio. Que isso? Nossa, velho, ele usa um xingamento que ele fica lendo lá no Senhora, Moreninha. E acho que a gente vai entender isso aqui. Ah, meu Deus. Enfim, então eu tô lá, AspiraCast, no aspiranteprofissional.com.br. Escuta lá que tá muito divertido o programa. Ah, e é isso, internético. Fique agora com Conhecendo o Doctor Who no Jurassicast. Cara, a gente sempre teve muita vontade de fazer esse programa. Ficou muito legal, ficou muito bacana. É um programa introdutório. Você pode escutar normalmente, vocês podem escutar sem medo, porque nós fizemos o máximo pra não spoilar nada. Então é um programa apresentando o universo do Doctor Who, um pequeno pedaço do universo de Doctor Who, porque o universo é muito grande. Porque nós queremos fazer uma série de podcast sobre o Doctor Who no Jurassicast. Então virão outros aí sim, quando vierem outros, que nós vamos falar, por exemplo, a primeira e segunda temporada, alguma coisa assim, aí a gente mete o cacete, porque aí nós vamos discutir todas as questões da série, personagens e tal, trama. Então podem escutar sem medo. Então, você que não conhece Doctor Who, que vai ouvir agora pela primeira vez, que vai se interessar pelo programa, corre atrás disso, corre atrás da série, dá um retorno disso, fala, olha, fui atrás, gostei, achei interessante o papo, fui atrás e tô aqui maluco com Doctor Who. Gente, manda feedback pra gente, tá? Esse feedback que vai ajudar a gente a poder depois vender o espaço para os anunciantes, pra gente falar, ó, falando sobre Doctor Who, dos ouvintes, metade foi atrás de comprar o DVD, de assistir a série e tal. Então, assim, é importante vocês verem esse retorno pra gente, beleza? Fiquem agora com Conhecendo o Doctor Who no Jurassicast. Até a próxima, internet, cara. De 1963, um dia após o assassinato de JFK, conhecido como Kennedy. Ó, eu vou te falar que isso deve ter alguma mão do Dr. Who no meio, velho. Isso, sobe a música do Kennedy. Caralho, é mesmo, né? Ai, pessoal, eu mataria o Kennedy também. Caraca, eu voltaria no tempo pra matar o Kennedy, matar a mãe dele. Ah, interneticos, no dia 23 de novembro de 1963, essa data simbólica, surgiu na TV britânica Doctor Who, uma produção da BBC Londrina. Não é possível ser tão velho assim, cara. Cara, ela simplesmente ganhou o Guinness de série mais longa da história da humanidade, velho. Chupa Days of Our Lives, né, cara? Eu vou falar uma coisa que muito vai me doer no coração. Chupa Jornada nas Estrelas, né? Que é considerado aí velho pra caramba e não é. Doctor Who é mais velho que Jornada nas Estrelas. Ah, mas eu vou dizer, chupa Jornada nas Estrelas em todos os aspectos. Agora, eu posso dizer que tanto Jornada nas Estrelas quanto Doctor Who, alguns guarda-roupas ali são ridículos também, né? Doctor Who veio, foi criada pela BBC como um programa educativo. Na verdade, a gente tem que pesar as palavras do uso educativo. É, o Lucas citou aí o Star Trek, e sempre tem uma coisa que eu nunca vou esquecer. Um dos maiores palestrantes de todos os tempos era o William Shatner, porque ele ia em palestras científicas para falar sobre como era se imaginar fora do planeta, imaginar uma Benetton espacial, né, que era aquela nave, uma pessoa de cada Roma, uma pessoa de cada credo, e etc, etc. É mesmo, né? A Benetton espacial. Expandiu a mente de muitas pessoas. Ora, hoje nós somos nerds, trekkers, Star Wars, né, e Whovians, porque ajudou a expandir. Então a BBC, que é o canal principal, sei lá, o canal número 1 da Inglaterra, criou essa série para ajudar as pessoas a entender o passado, o presente. Era tudo sempre baseado em estudos científicos, exploração espacial. E o que não era uma coisa mais lírica, mais jocosa, mais brincalhona. Sabe o que eu acho mais foda da BBC? E isso aqui muita gente não sabe, não faz ideia. Eu acho o nome, eu acho muito foda, BBC. É, a BBC, que é a British Broadcast Company. Corporation? Channel. Channel. Enfim, a BBC, ela é um canal público, cara. Passou público. Em TV aberta. Chupa... Não, o pior não é isso, cara. É chupa TV Brasil, né, cara? Não, não. Agora eu preciso falar. Chupa... Everyone! Chupa everyone, cara. Chupa everyone, cara. Olha só. Isso é o exemplo de como uma TV pública deve ser, cara. Não precisa ficar fazendo meu pé de laranja lima, porra. A porcaria do TV Brasil, Rádio Brás, ou enfim, hoje eu nem sei, EBC, hoje chama EBC, tá tentando chegar lá, né? EBC é quase BBC, mas, cara, é uma produção pífia e ridícula, né? Agora, você imagina o governo bancar uma série como Doctor Who, cara, pra passar na televisão. I'm the doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. O primeiro episódio de Doctor Who, que foi interpretado por William Hartnell, lá em 1963, ele carregava a história muito simples, que era um cara, um velho, junto com uma garotinha muito inteligente. E ali, eles passavam por momentos diferentes da história, não é isso, Vivaco? Vale lembrar que os tabloides britânicos eram todos voltados para a cultura da família real. Então a gente não tinha, em 1963... coisas como a Contigo, Tititi, que falava no próximo episódio vai rolar isso. Então, no primeiro é uma viagem pra pré-história, vendo homens da caverna, etc, etc. E logo depois, espaço sideral. Então, você não sabia onde aquilo tudo poderia te levar, né? Não, mas peraí, algum de vocês aqui viu algum dos episódios da série clássica? Eu vi a primeira temporada da série clássica. Uma coisa que as pessoas têm que entender. Por que a série tá desde 1963? A única coisa que se renova é o Doutor. O Doutor, ele é um Time Lord de uma raça, ele é uma raça de viajantes do tempo, que toda vez que está próximo da própria morte, ele se renova e volta em outro corpo. Aperta o reset. Aperta o reset e muda. Aperta random no gerador de skin, né? No gerador de personagem. E vem, inclusive, vestuário, porque é um vestuário completamente diferente do outro. Aí o pessoal fala, pô, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que da série que a gente vai falar, de 2005 até a série de 1963, voltando, é o mesmo personagem. Inclusive, não se omite isso. E com isso, ele vai explorar o mundo. Ele não tem medo de nada, ele é arrogante, porque ele pode. Vale falar, a coisa mais forte de todo o Doctor Who não é o Doutor, não é o fato dele ser um viajante do tempo, não é a máquina do tempo dele, é o roteiro. O roteiro tem o peso e a força, né? I'm the doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. Então, uns dias atrás aí eu assisti o primeiro episódio da primeira temporada. Lá de 1960. 63, né? Vale dizer que é preto e branco, né, ainda. É, preto e branco, tem 23 minutos de duração. E ali eu vi o Doutor tal qual eu tô vendo ele hoje. Né? Ou seja, a essência do Doutor tá lá. Então é uma coisa que deu para sentir que se preservou em todas as outras regenerações do Doutor, conforme foram passando os anos. É impressionante isso. Cara, isso é uma direção de elenco do caralho, não é, bicho? Uhum. Porque você imagina, você tem que seguir... Tudo bem que cada doutor tem a sua maneira, tem o seu maneirismo, tem a sua forma de agir. Mas você imagina você ter que manter a essência de um personagem por mais de 40 anos, cara. É, foi um grande lance, né? Uma grande sacada dos roteiristas, né? Fazer essa coisa da regeneração e fazer com que os atores se liguem um ao outro, mantendo a essência, mas brincando com as personalidades. E vocês acham que isso foi proposital ou surgiu espontaneamente? Eu acho que é muito difícil a gente conseguir julgar o que estava se passando naquela época, porque ou não se tem muito relato do pessoal da produção, ou não tem um making of, né? A mudança de Doutor, que a cada vez que ele morre, ele se regenera, surgiu por improviso, por um problema que o primeiro ator teve. Exatamente. Então a gente não consegue nem virar e perguntar para aquele ator e falar, poxa, além do fato dele não estar mais vivo... É, morreu em 75. Mas se a gente voltasse no tempo e perguntasse, ele talvez não poderia falar, não, a gente sabia, estava tudo planejado. Não, ele saiu por um infortuno e a série se virou. I'm the doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. Eu não estou entendendo muito essa questão toda maluca aí que vocês estão falando. Assim, até porque eu só assisti a primeira temporada da série nova, né? Sim, de 2005. Isso, de 2005. Só peguei porque estava lá no Netflix, o Calaveira falou, olha, assiste que é bacana e tal. Eu falei, não, beleza, vou assistir. Não, eu não falei assim, não. Eu falei, ou você assiste ou você vai parar de frequentar a minha casa. Não, ele falou assim, assiste porque eu tô dando a bunda para esse cara, qualquer hora dessa. Então, tô mesmo, sexo oral. Então eu falei, beleza, vou assistir. E assisti, gostei e tal. Mas assim... Sexo oral com Christopher Eccleston? Com aqueles dentões todos? Pô, e aqui? E a orelha, bicho? Vai no jeito. Ah, nossa, tá. Senhora. A alça. Ah, meu Deus. assim. Pra quem nunca viu Doctor Who, eu acho que a gente tem que explicar basicamente, assim. E hoje, quem é Doctor Who? O que, que é Doctor Who? Doctor quem? Bom, vamos começar pelo nome, né? O nome Doctor Who, ele já é uma própria... ele já é um próprio elemento que se repete ao longo da série. O personagem em questão, ele é conhecido como Doutor. E assim ele se apresenta, e assim ele é. Ele é simplesmente o Doutor. E Who, que seria quem em inglês, é porque os personagens, vários personagens, fazem esse questionamento ao longo das temporadas. Ele fala assim, hello, aí o cara, quem é você? Ele, I'm the Doctor. Aí o cara, Doctor Who, tipo, Doutor quem? É Doutor Armando, Doutor Pedro? Aí ele, just the Doctor. Aí sacou aí, e fica por isso mesmo, e estranhamente, ou sei lá, as pessoas simplesmente não se preocupam em saber quem é o Doutor. Tá, mas ele tem um nome mesmo ou é só... É porque, assim, no planeta deles, o Gallifrey, os viajantes do tempo, aqueles que conseguem um título, escolhem o título que eles acham que cabe melhor, ou se dão, ou às vezes é escolhido pelo conselho. No caso do Doctor, ele escolheu se chamar Doutor. Exatamente. Agora, tem outros que escolheram o que quiseram, né? Tem, por exemplo... E ele tem um nome, só que o nome real dele faz parte da mitologia do universo, que nunca é revelado. Diz aí o mito, né, que só duas pessoas conhecem o nome real do Doutor. Então quer dizer que se eu fosse um cara lá em Gallifrey e aí fosse escolher um título pra mim, eu podia ser, sei lá, o Fodão. Sim. Puxa, cara, esse é muito engraçado. Esse é o Time Lord Fodão. I am the Fodão. I am the Fodão. Mr. Fokker. Fokker. I'm the Fokker. I'm the Fokker. É o Roberto De Niro? Você é o Roberto De Niro? Um dos principais e, assim, mais notórios inimigos do Doctor Who, que também é um Time Lord, se chama... O Mestre. O Mestre. Exatamente. Quer dizer, ele faz. Aí tem inclusive uma passagem interessante que a companion do Doutor vira pra ele e fala assim: mas por que ele se chama o Mestre? Aí ele fala assim: porque ele se chama o Mestre. O nome dele é Mestre. Sim. É muito, cara, é muito engraçado as explicações dele. É porque é. I'm the Doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. Que porra faz esse Doutor, velho? Cara, o Doutor, ele é o Doutor. Ele viaja no tempo, espaço e se mete em altas confusões. Mas ele viaja como? Ele viaja... É verdade, ele se mete em altas confusões. Ele se mete em altas confusões mesmo. Aonde ele viaja, que é um dos... Eu acho que é um dos elementos, na minha opinião, eu não sei de vocês três, mas eu acho que é um dos elementos mais charmosos de toda a série, cara. Ah, sim. Ele viaja na TARDIS. TARDIS. O que quer dizer TARDIS? O que quer dizer TARDIS, caro Lucas Amura? Então, é uma sigla, né, um acrônimo, para Time and Relative Dimensions in Space. A gente não tem o miote hoje, então não tem miote, né? Pra traduzir. Mas existe outro nome, que vem de um ditado, dito num programa dominical brasileiro. Antes tarde do que nunca. O grande filósofo, né? O grande Antônio Carlos. Uhum. Agora é tarde. O Doutor, ele viaja na TARDIS, que é uma nave espacial que ela cruza o tempo e o espaço, aí que é maneiro, que ela não volta só no tempo ou avança no tempo. Ela avança no tempo, volta no tempo e se move no espaço. Acho muito foda. E ela é disfarçada de um elemento muito bacana. Ela é disfarçada de quê, Vivaco? Ela é disfarçada de uma cabine telefônica britânica da polícia. Olha só, como é que era que funcionava? O pessoal, como assim? Hoje tem a rádio, tem a central. Na Inglaterra, em pontos estratégicos, tinha uma cabine telefônica que o policial tinha a chave, ela ficava fechada, e você pedia, policial, minha mamãe tá doente, poderia chamar a ambulância pra mim? Porque vale lembrar que nem todo mundo tinha telefone naquela época, né? Sim, então, verdade. Então, o policial, ele tinha autorização, tá? Vamos aqui, ele abria, autorizava a pessoa a entrar e ligar pra isso. Ele não tinha rádio, então ele mandava um telefonema pra central pra pedir reforço, etc, etc. Então, era uma coisa que estava presente no dia a dia dos britânicos. Tá, mas peraí. Desculpa, eu sei que vocês são fãs da série, eu comecei a assistir agora e tal. Vocês vão ficar com raiva de mim. Mas, cara, eu acho muito caída aquela a Tardes, velho. É, por que que você acha isso? Eu olho pra Tardes e falo, cara, uma cabine telefônica, velho. Cara, mas eu vou falar pra você, Brunão, que isso é o exemplo mais prático de como burlar a questão orçamentária. A realidade da série do Doctor Who, ela era uma série de orçamento contido. Então você tinha questões orçamentárias para serem resolvidas no roteiro. Por exemplo, como é que eu vou construir uma nave espacial que não vai aparecer com tomates assassinos? Cara, creio eu que deve ter sido uma maneira deles manipularem essa dificuldade, entre aspas, foi tornar uma nave espacial um elemento que se vê em toda Londres. Um na banheiro verdade, químico. Porra, aí seria no Brasil, né? Não, no Brasil seria uma barraquinha que vendia água de coco. Caraca. Eu e vou vem te com dizer... Zé, né, velho? E vem com um Zé, né? Eu ela ia se manifestar em um ela... Zé. Moça bonita não paga, mas também não leva. Ninguém ia suspeitar. De gravata borboleta, de gravata borboleta, o cara falando essa parada. Caraca, imagina. Não, mas eu tô falando, cara, parece um banheiro químico essa porra, velho. Não, parece não. Gente, eu vou dar uma mijada ali na Tardes, já volto, tá? Rapidão. Aí o cara entra, banheiro químico, velho, porra. Job. That's got the wrong signal. You're not plastic, mate. No. Bonehead. Bye then. You inside right now. Who is it? It's about last night. It's part of the inquiry. Give us 10 minutes. She deserves compensation. Oh, we're talking millions. I'm in my dressing gown. Yes, you are. There's a strange man in my bedroom. Yes, there is. Where anything could happen. No. A cabine azul para os londrinos está... É para os londrinos o que a bunda é para o Brasil. É um elemento da cultura deles, entendeu? Eu já conversei com alguns colegas. Não, mas é verdade, cara. A gente cultua a bunda do jeito que eles cultuam a cabine azul. Que absurdo! É verdade, porra! Eu nunca tive tesão por uma cabine azul, velho. Eu já, desculpa. Cara. Eu morro de tesão pela Tardes. Até porque, mais pra frente, a Tardes fica gostosa pra caralho. Mas então, o que, que a Tardes a gente já falou o que quer dizer, por que ela tem esse nome, a gente brincou com o nome dela, mas... Ela é uma nave espacial lá de Gallifrey, e ela também tem uma particularidade, ela é um ser vivo. Ela não é um ser pensante, assim, no sentido de falar, se comunicar, então você não vai ver na série a Tardes se comunicando com o doutor diretamente. Mas, assim, ela tem um coração pulsante, é como se fosse um núcleo de força. Isso é explicado, mas de uma maneira um pouco evasiva, né, Vivaco? É bem sutil essa explicação. É bem sutil, ele fala, não, a Tardes está viva, aí, viva como? Pô... É, mas tá, aí acontece... É uma bunda, porra, tem que estar viva, né, porra, velho? Agora, mas peraí, rapidão. Uma coisa que não faz sentido pra mim é o seguinte. Não sei se de repente tem explicação, mas eu sou o personagem orelha, vai. É, fingindo que eu não sei a resposta, se ela é uma nave galifreyiana e ela chegou na Inglaterra e lá em Galifrey ela já tinha a aparência de uma... Neguinho veio, visitou Londres, falou, porra aí, achei maneiro se a gente fizer uma nave em formato de cabine telefônica. Vai ficar maneiro, né, velho? Aí Neguinho levou a ideia pra lá e montou aí todo mundo viajando em cabine telefônica lá, é isso mesmo? Não, é porque na história, pelo que eu entendo da história, né, o pessoal pode me corrigir aí, a Tardes, ela tem um circuito que se chama circuito camaleão, ou seja, ela se camufla. Ele camufla? Ela camufla! Camufla. Segunda menção aos trapalhões, já fomos Didi, Mussum, Zacarias, tu é o próximo. Então, ela camufla de acordo com a situação da época e do local onde ela pousar. Aí tem a história da produção, porque não tem orçamento, então vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar, ela pousou em Londres, uma coisa que não vai chamar atenção, é uma cabine policial, ela chegou na Terra e fudeu. O circuito camaleão dela foi pro saco, então ela não conseguia mais se camuflar em nada, aí ficou a cabine policial pra sempre. Ah, legal. Quer dizer que se ela tivesse vindo pro Brasil, então aí virasse. Seria o quiosque de coco do Ivaco. O quiosque de coco, pô, ia ser mais maneiro. Um quiosque de uma coco bunda, voador, né? Velho. Uma bunda voadora. Querendo ou não, grande parte dos homens querem entrar na bunda, né? Na verdade, todos os homens. E tem uma entrada, né? E tem uma entrada que também é saída. I'm the doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. O doutor uma vez falou que ele não sabe pilotar tarde direito, né? Na verdade, não é que ele não sabe pilotar. Quando você vê, a primeira coisa que você vê quando o cara entra na tarde, primeiro, ela é maior por dentro do que por fora. Ela é uma cabine telefônica. A gente tá falando que é uma cabine telefônica, o pessoal tá achando que nego voa escondidinho nos cantos, né? Assim. Agarradinho. Ah, meu Deus! Com um pé na porta, né? Um pé no outro canto pra não cair. Mas não, ela é maior por dentro. Então ela é realmente como uma bunda, né? Ela é maior por dentro do que por fora. Isso. E faz um estrago. E aí a gente tem uma central de comando, que seria o deck. E você vê o doutor correndo pra lá e pra cá pra apertar várias coisas. Ou seja, não é pra ser pilotado por uma pessoa só. Só que é revelado na série que ele é o último dos Time Lords. E se é uma nave de viagem dos Time Lords, dos Senhores do Tempo, e ele é o último, fodeu, meu querido. Tu vai pilotar isso mal. Se precisa de 5 da sua raça e tem um, como é que você espera fazer isso, né? Por isso que ele tá sempre... Você precisa de uma companheira? Caraca, ele precisa de um copiloto, né? Ele tá sempre explicando pras companheiras e pros companheiros como faz pra pilotar, esse negócio faz isso. Pois é, Interneticos, olha só, a gente entrou num ponto muito importante da série agora. Os companheiros, os companions, como são conhecidas usualmente por quem assiste o Doctor Who. O doutor, ele geralmente tem um sidekick. Ele tem geralmente... Ele tem um Robin do lado dele, que geralmente é interpretada por mulheres, e ao longo da história também teve alguns homens, mas assim, a principal foco da série mesmo, creio eu, até dos próprios roteiristas, é fazer essa dialética entre um homem e uma mulher. Muitas vezes fazem o papel de orelha seca. É aquela pessoa assim, que vira e fala assim, mas doutor, por que aquele sol é azul? Se não tiver ninguém pra fazer essa pergunta, o doutor não vai sair pra aí explicando por que o sol é azul. Na verdade, o Companion é um artifício de roteiro, né, cara? Como precisa ter em quase todo filme. Você, quando precisa explicar alguma coisa e não quer que seja chato, você sempre tem que botar o orelha seca pra perguntar as coisas, entendeu? I'm the doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. Bom, Interneticos, a série clássica, como é assim conhecida, ela teve o seu término em 1989 e tiveram vários doutores também, né, não, pessoal? Não foi só dois doutores, que foi o primeiro que a gente já falou que mudou em virtude da saída dele. Mas houveram outros atores que interpretaram. Se eu não me engano, foram 4 atores, não foi? Porra, 30 anos de série, velho, tem que ter. Na série de 2005, começa com o 9º doutor. O 8º doutor vem de um filme, que é um filme que tentou introduzir o Doctor Who para a audiência, para o público norte-americano. Ele mostra o 7º doutor no final da vida dele, mostra ele morrendo e voltando como 8º. O 8º só existe no filme. Eu gostei do ator que fez o 8º doutor. Gostei mesmo, né? Achei que podia... Você ia falar o Eric Roberts. Você tá doido. Que Eric Roberts? O Eric Roberts faz o vilão. Que? Não. O irmão da Julia Roberts. Não, tomar no vilão cu, do velho. Mercenários. Não, tomar no cu, velho. Ele é o capitão do... Ele é o vilão que o Batman joga do segundo andar no Batman Dark Knight, né? Que ele fica mancando. E ele é o vilão do Mercenários. Por que não, né? Ele tá na carreira... Cara, o Eric Roberts é o pior ator do mundo, cara. Não dá, Eric Roberts não dá. Você bota o Eric Roberts no teu filme, você tem certeza de que ele vai ser... O único filme que o Eric Roberts participou que não é um fracasso é o Batman Dark Knight, porque tinha o Heath Ledger, velho. Porque senão tinha sido um fracasso. Porque o Batman fez o que deveria fazer, né? Jogou. Que é jogar ele tudo, né? Pra mandar, velho. Pois é. Só deixa eu falar uma coisinha aqui, que a gente tá falando de doutores, na verdade o doutor é um só, né? A gente tá falando das regenerações. Do doutor, né? Exatamente. Até o início, até voltando à série de 2005, ele teve 8 regenerações, quer dizer, é isso, ele teve 8 regenerações e o 9º doutor, que foi o Christopher Eccleston, que foi o ator que iniciou a série atual. Só pra gente citar mesmo, os atores que interpretaram o Doctor Who na série clássica foi William Hartnell, como a gente já falou, Patrick Frewthson, que eu não sei falar o nome dessa desgrama, que foi de 66 a 69, John Pertwee, que foi de 70 a 74, Tom Baker, que foi de 74 a 81. Tom Baker é o melhor de todos. Ele é o cara que ficou mais tempo também, né, como doutor. Foi, de 74 a 81, né? É. Não, mas peraí, como é que é o cara que é de que idade que é o melhor aí, Vivaco, na tua opinião? O Tom Baker. Tom Baker. Ele é um doutor com cabelo rastafári, uma coisa assim. Ele usa um cachecol gigante. Ele é usado muito como referência nas obras que citam Doctor Who, por exemplo, Os Simpsons. Isso, exatamente. Os Simpsons, ele aparece correndo. Agora, por que que ele é tão querido assim, Vivaco? O tempo de exposição da série, ele definiu muito do que o personagem era. Essa perturbação, essa inquietação, sabe? O doutor, ele ficava muito tempo parado até chegar nele. Vivaco, uma pergunta pra você. Você acha que o Tom Baker, ele é o primeiro ator mais jovem, né, desde que o Doctor Who começou? Porque o William Hartnell, o Patrick Troughton e o John Pertwee eram bem velhos. É. E o Tom Baker já era bem mais jovem. Já tava com um pezinho no cemitério, né, bicho? Então você não acha que isso também definiu bem o doutor? Isso definiu bastante, porque hoje o doutor, inclusive a reciclagem da série atual, mostra um ator mais velho. O que me leva a entender a questão de mais velho? Aquele doutor já viveu bastante, tá chegando a hora dele regenerar. Quando ele regenera para uma pessoa já mais velha, ele vai envelhecendo. Quando ele chega numa pessoa nova, você fala, vou acompanhar esse doutor ficar velho. É. Então, o começo do filme é maravilhoso, do filme que apresentou o 8º doutor, que mostra ele falando, quando eu cheguei no final da minha 7ª vida, e mostra o ator que fazia o 7º, que eu acho que, se eu não me engano, 10, 15 anos depois que a série havia parado, ele volta ao papel pra representar os últimos momentos da 7ª vida do doutor. Isso. Então, cara, ele tá envelhecido, né, velho? Esse espaço que eles falam que o doutor hoje tem 900 anos, quando mostra que ele tá mais velho, você pensa, cara, ele tá nessa forma, sem perigos, ele tá relaxando. Então, assim, ele não tá... Tirou as férias de uns 200 anos. Ele tira uma época pra ficar culto, sabe? Ele tá lá na biblioteca dele só curtindo. Todos curtem. Todos curtem as mina pira. Todos curtem a mina pira. É. I'm the doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. Bom, seguindo a lista dos doutores, tem o Peter Davison, que foi de 81 a 84. Colin Baker, que foi de 84 a 86, Sylvester McCoy, que foi de 87 a 89, e depois fez um especial em 96. Aparição no filme, que o Vivaco falou. Uma aparição no filme de 96. O 8º doutor foi o Paul McGann, que foi de 96, o Christopher Eccleston, que foi de 2005, que é um ator mais de vanguarda, né, que é a galera, que é o pessoal mais novo vai reconhecê-lo, David Tennant, que é me abandonou, eu sou uma viúva de David Tennant até hoje, eu não consegui superar a saída de David Tennant de Doctor Who. E 11º doutor, que é Matt Smith, que até então ele tá aí até hoje, não tem, pelo menos, notícias de que vá se mudá-lo tão cedo na série. Só tem uma coisa, viu, Calaveira? Você esqueceu do Rowan Atkinson. Ah, mas é porque ele não é considerado doutor, né? Não, para tudo. Como assim? Cara, tem um especial que tem no YouTube. Tem o link aí, a gente vai botar o link aí. Tem um Mr. especialzinho. Bean, cara. Mr. Bean foi o doutor. Mr. Bean, nesse episódio, Mr. Bean foi o Doctor Who. Aquele do boquete lá também, o que era casado com a gostosa, que foi pego fazendo... Hugh Grant também apareceu. Não é possível, é cara. É sério. Não, peraí. Ah. Peraí, o Mr. Bean já foi Doctor Who. Não, mas esse aí foi um especial, uma parte, é um spin-off. São especiais que não são considerados, mas cara, em todo caso, zero, né? Não, mas peraí então, eu quero saber o seguinte. Por que que eu nunca ouvi falar de Doctor Who até agora, cara? Até hoje, até o Calaveiro falar, meu irmão, tu tem que assistir essa porra. Como é que tem 30 anos de série e eu nunca fiquei sabendo dessa porra, cara? Cara, eu vou falar pra você que eu também sou meio curioso sobre isso. Ó, eu posso tentar deduzir o que aconteceu, com base no conhecimento da mídia que seria usada pra divulgar isso. Que, querendo ou não, como a gente tava falando das séries enlatadas norte-americanas, né? A gente consome muito. E o enlatado que a gente fala funciona mais ainda hoje na época do DVD do que na época de antigamente, né? Você compra uma lata que tem todos os episódios da série. Só que a Inglaterra usa a região 2 de DVD. Infelizmente, por algum motivo idiota, provavelmente não tão idiota, mas financeiro, dividiu-se o mundo em regiões de DVD. Então, não circulava, nem num país que falava a mesma língua. Então, os Estados Unidos não podiam ver. Os Estados Unidos só começaram a consumir na era digital, quando estreou a série de 2005 e os pirateiros começaram a botar os DVD rips e os, na verdade, não os DVD rips, pegar os TV rips, né? Pegava na BBC uma placa de captura, capturava e assistia. Não dava assim, Bruno. Primeiro, a BBC ela tinha tudo guardado, mas ela não tinha um formato de comercialização. Se você fosse comprar em formato de fita, vale lembrar que a Europa não usava VHS. Se usava, usava um sistema de cor que você tinha que ter uma ilha de edição para enxergar. Então você não ia conseguir ver a fita. O DVD você não ia conseguir ver a não ser que você tivesse um dispositivo. E a codificação era diferente. A frequência da imagem era diferente. Entendi, então, assim, faz sentido. Só quando foi digitalizado o arquivo, esse arquivo no geral, que passou a ser, querendo ou não, a única maneira pela qual o Doctor Who se popularizou foi a pirataria. Internet. Ah, o pessoal fala a internet, etc, etc. Por quê? A BBC se sentiu na obrigação de levar a série atual, a partir de 2005... Eu digo isso porque na época da pirataria você digitava Doctor Who e pra marcar que era série nova, o nome do arquivo tinha 2005 nele. Então era a primeira temporada a partir de 2005. Exatamente. E, ou seja, esse tipo de coisa meio que obrigou, entre muitas aspas, o Doctor Who a ser passado na BBC US, que é a BBC americana. E hoje em dia passa no mesmo horário que passa nos Estados Unidos, passa na Inglaterra. Pra garantir a audiência pra BBC e não pro Torrent. Agora, peraí, rapidão, beleza, maravilha, 40 anos de série, 50 doutores, tranquilo. Agora, imagina que uma pessoa agora tá pensando assim, porra, mas quer dizer que pra eu assistir o Doctor Who, eu vou ter que, porra, voltar e assistir 40 anos de série, 150 episódios e tal. Assim, isso desmotiva, né? Então, é isso mesmo. Quem quer saber de tudo do Doctor Who tem que assistir tudo isso, ou a gente pode simplesmente começar com a série de 2005 que a gente vai conseguir entender tudo? Vai. Nossa, conseguir já entender. Já? Começa a partir de 2005, mas saiba que ele é um personagem muito mais antigo do que 2005 pra cá. Se você já acha uma série velha porque ela tá fazendo 7 anos, relaxa, porque ela é bem mais velha. Mas o que está presente é a mitologia. Essa é uma palavra muito rica para a gente falar. O pessoal às vezes fala, ah, olha só a mitologia do Batman. O Coringa nunca foi do jeito que foi no Heath Ledger do Dark Knight. Nunca foi daquele jeito. Exatamente. O Coringa nunca foi como é no Dark Knight Returns, do quadrinho. Ele nunca foi como tinha sido no desenho. Ele nunca foi como tinha sido... Mas o que, que é? A mitologia. O palhaço é um vilão. Então você tem uma raça que são os Daleks, que exterminam formas de vida. Aí você tem uma raça que são guerreiros que não olham para trás. Então eles são renovados à medida que as temporadas vão passando. Então se mantém a mitologia. Só que a mitologia tem uma linha temporal. De repente um guerreiro de encontra e fala, nos encontramos de novo. E isso ele encontrou o doutor lá da temporada de 1980. Ou então a série também, né, Vivaco, ela se permite reinventar os próprios vilões, né? Por exemplo, nós temos uma classe de vilões do Doutor que tinha uma origem e na série moderna, ela foi remasterizada, por assim dizer, a origem foi mudada, que é o caso daqueles homens ciborgues, que são os Cybermen. São Cybermen, que na série clássica eles eram de outro planeta. E é uma coisa bem interessante, assim, era uma raça que foi aperfeiçoando o próprio corpo, até que eles se aperfeiçoaram tanto que não sobrou mais humanidade nenhuma, só sobrou a máquina. É meio que uma crítica, né, essa questão das cirurgias e tal, sempre buscando a perfeição. E aí chegou na série de 2005 que eles mudaram isso, né, os Cybermen são humanos também, né. Os próprios Daleks, né, na sexta temporada, eles se reinventam. Na sexta temporada. Sim, aqui, peraí. Mas pra quem não viu, quem é Dalek? Cara, Dalek são saleiros gigantes. São saleiros, exatamente. Saleiro gigante. Com o braço de desentupidor de pia, né? Que são os piores inimigos do Doutor. Mas, por favor, expliquem aí o que é tudo isso. Os Daleks são criaturas que abriram mão das emoções e passaram a exterminar, vamos dizer assim, né? Da melhor maneira. Tem umas explicações melhores, mas elas são mais desenvolvidas na série. E qualquer coisa que eu posso falar pode... Spoiler. Pode contaminar a sua cabeça. Mas saiba que por mais ridículo que eles apareçam, eles têm uma importância gigantesca pra série. Não só falando, é um elemento clássico. Não, eles passam a ter uma importância gigantesca na série atual. A aparição deles remete o Doutor a tudo aquilo que aconteceu com eles e todas as aventuras que ele teve com os Daleks. Então ele bate o olho, ele sabe que é o pior inimigo que ele tem, e eles sabem que o Doutor é o pior inimigo que ele tem. I'm the Doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. Mas peraí, Doutor é esse cara, esse fodão, o cara que vai, entra na tarde, viaja, pega mulher, não sei o quê, o cara, porra, né? Ele não pega mulher, não. Limpa o pau na cortina. Caga na parede, bicho esmerdalha. Nossa, né? Limpa na cueca. Agora eu quero saber o seguinte: ele enfrenta essas ameaças todas aí como, cara? É na porrada? É na mão? Cara, é só a inteligência dele? Ou ele tem alguma arma, alguma traquitana, um traque de massa? Ó, ele faz duas coisas na série: ele usa uma chave de fenda sônica. Que se chama Sonic Screwdriver, parece o nome de um drink e não de um instrumento. Porri não, que é legal pra caralho. Sonic peraí, uma chave de fenda, velho. Sônica. Ela abre fechaduras, e examina e escaneia. Na verdade, cada chave de fenda faz alguma coisa diferente. Ah, tá, entendi. Mas é uma chave de fenda. Pra vocês entenderem, pra você que tá escutando e não conhece, pra vocês entenderem a simplicidade, assim, a beleza da coisa. É uma luz, é um bastão com uma luz na ponta. Pronto. Não. E o pior que é isso mesmo. É um bastão com uma luz na ponta que se torna um personagem. Eu posso colocar assim, Vivaco? Pode. Posso, não é, Lucas? Pode. A chave de fenda Sônica é um personagem na série. É espetacular. Mas ele faz o que com essa chave de fenda? Ele abre porta, é isso? Cara, ele faz tudo. É. A arma principal do Doutor, e é uma coisa que me chamou muita atenção, que eu me apaixonei por essa figura emblemática que é o Doutor, ele é um humanista. Antes de tudo, o Doutor ele é completamente avesso a qualquer tipo de violência. E ele é muito maneiro porque ele, às vezes, em alguns episódios, ele se encontra em dilemas do tipo assim, cara, esse é o último da raça dele. Aí a mulher, acontece, por exemplo, alguma coisa na cena em que a mulher vira pra ele e fala assim, o que, que você tá esperando? Mate ele! Aí ele vira pra mulher e fala assim, ele é o último da raça dele, eu preciso dar uma chance pra ele. Cara, eu acho isso muito foda, velho. Aonde que você vê esse tipo de argumentação, esse tipo de argumento num roteiro? Você não vê isso hoje em dia. E assim, aí então, basicamente respondendo a sua pergunta, a principal arma do Doutor é a inteligência. Inclusive os inimigos o temem por causa da inteligência, as mulheres veneram ele, por assim dizer, por causa da inteligência dele. Então a chave de fenda sônica é um gadget para você vender empacotado numa caixa de plástico. Mas então, cara, o roteiro desse seriado tem que ser algo muito bem trabalhado, porque você mexer com um par de inteligência não é brinquedo, cara. Então, né, Bruno, olha, eu vou dizer para você uma opinião muito pessoal minha, na minha observação do roteiro do Doctor Who, porque que me atraiu tanto. Se você compara o orçamento do Doctor Who com os enlatados que nós já conversamos aqui, provoca uma coisa no roteirista. Ele tem que ter criatividade para fazer com que todas as possibilidades da produção que ele está escrevendo seja atraente para o público. E tem mais uma coisa, o Dr. Who, ele é um viajante no tempo. E eu falo pra você também, eu sou trekker, já avisando que não sou trekker, daquele fanático de ter a orelhinha do Spock, isso aqui e tal, mas eu detesto viagem no tempo dentro do universo de Jornada nas Estrelas. Não funciona, nunca funcionou pra mim, não gosto. São os episódios e filmes que eu menos gosto quando tem viagem no tempo. O Dr. Who, a premissa básica é viajar no tempo. Só que aí os roteiristas, eles usam isso de uma forma muito criativa, bastante criativa. E a viagem no tempo permite isso. E outra coisa que também eu prestei atenção é que o roteiro britânico, eu não sei se ele é assim para todas as séries britânicas, ele não segue aquela linha já meio que consagrada da fórmula, segundo ato, grande virada, conclusão. Não, o roteiro do Dr. Who é um roteiro que eu digo espiralado. Ele vai para um lado, vai para o outro, volta para cá, vem para lá e só no final, lá na frente, é que você vai entender algumas coisas que aconteceram aqui. Isso te prende, mas prende, fecha bem, ele não deixa pontas soltas. Isso que é muito bacana. Acho que o ponto principal é aonde ele vai me levar. Porque às vezes ele não te leva a lugar nenhum, você fica preso. E tem um episódio, por exemplo, que é feito com 4 estátuas, um videocassete, uma TV e um cenário. Espetacular. Isso em questão de custo, lógico que tem iluminação, atores, etc. Mas em questão de custo, de tipo, vamos filmar numa tela verde, ali vamos botar, vai pra galera da computação gráfica botar umas naves voando, um espaço... Não, feito na Terra, vai ser assim, assim, assado. Mas o que que fez aquela cena ser construída para aquilo? Falta de dinheiro? Talvez. Mas uma ideia. O cara vira e fala, olha, eu tive uma ideia, a ideia é sobre seres assim que fazem isso. Preciso de pouco para fazer. E você olha e fala, nossa, sério? Sério. Então vamos lá. É isso que eu acredito, assim, o roteiro, ele utiliza da maldita possibilidade infinita que um viajante do espaço-tempo pode fazer. Exatamente. I'm the doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. Assistindo a primeira temporada, eu percebi que é muito diferente do que a gente está acostumado com os enlatados que a gente assiste, né? Totalmente assim, diferente, cara. É um ritmo diferente, é uma dinâmica completamente diferente. Nossos ouvidos estão muito acostumados com o sotaque dos Estados Unidos, do inglês dos Estados Unidos. Aí, de repente, se você vai ouvir no original, o Doctor Who, é aquele inglês recalcado. Empolado. Né? Empolado. É diferente, tem gente que não se acostuma. Então, até com a questão do idioma, você tem que ver. O sotaque em inglês é um charme do Dr. Who, velho. Também tem a questão cultural, né, do Dr. Who. Porque, assim, eu não sei se o Brunão, que é novo, a gente já acostumou, né? Mas o formato é diferente, né? Um programa de uma hora é diferente de 40 minutos, que com um intervalo dá uma hora nos Estados Unidos. O ritmo, ângulo, filmagem, todos os filmes britânicos que nós consumimos... Se não tivesse o Hugh Grant, pessoas gritando ou chorando, eram de humor do Monty Python. Não tô falando que são todos, mas, assim, são os que eu me lembro. Infelizmente, eu posso estar muito equivocado, mas eu me lembro de filmes do Hugh Grant, alguns James Bond e filmes do Monty Python. 3 gêneros. Enquanto tem mais gêneros de série americana do que de filmes britânicos. Aí chega uma série britânica, que é melhor do que muitos filmes americanos. O mercado inglês, ele é culturalmente diferente. Porque se a história for boa e merecer ser contada, eles vão dar uma chance maior. Será que vocês ficam imaginando, pô, mas será que vão fazer mais 30 anos de série de novo? Será que vai ter um fim? Será que o doutor vai morrer? Até onde vai isso? Eu acho que como é um ícone, a história vai ser contada. Eu não consigo imaginar ele sendo como um Scooby-Doo que vão ter máscaras para serem tiradas da cara dos caras que estão roubando um acampamento por 600 anos. Mas eu consigo imaginar que enquanto existir a história, ela poderá ser recontada aos olhos do doutor. E isso falando só do nosso planeta, e não o que as pessoas puderem inventar. Então, eu espero que assistir junto com os meus filhos o doutor da época deles. Assim como eu gostaria que essa série tivesse chegado mais cedo, pro meu pai chegar para mim e falar, ah, tem o Doctor Who, e tal, pra assistir comigo. Não precisa ter um fim. Doctor Who, ele tem arcos fechados que te satisfazem como espectador. Você tem intriga, você tem mistérios. Não é frustrante porque você não tá há 30 anos tentando descobrir qual o que é uma fumaça preta. Vou dar um exemplo, por exemplo, da quinta temporada pra vocês entenderem. Eu não vou spoiler nada, não se preocupe. Mas no primeiro episódio acontece um evento que é mega simplório. Cara, é o evento chave principal de toda a temporada. Aquilo acontece, não é punhetado na tua cabeça, toda hora aquele... Não, assim, na metade da temporada pra frente começa a surgir indícios daquilo, vai finalizando a temporada, a coisa vai tomando a proporção de um plot principal, você entendeu? Ali sim você tá vendo, caralho, aquilo era importante a ponto de puta merda de acontecer isso, que isso, entendeu? É um evento importantíssimo que foi apresentado no primeiro episódio, e no segundo episódio o Dr. Who tá jogando cartas com a Margaret Thatcher, só um exemplo, isso não acontece não, entendeu? E não se cita isso. Muitos dos episódios de Doctor Who têm elementos que ele simplesmente não explica. No segundo episódio de Doctor Who é apresentado um personagem que você não dá importância nenhuma. E você leva um tapa na cara lá na quarta temporada quando um personagem vira e fala uma coisa. Aí você fala assim, puta que pariu, velho. Não acredito. O mais legal de Doctor Who é que a experiência de acompanhar a série não se torna algo penoso. Algo que você tem a curiosidade, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa, puta merda, velho, não explicaram quem é esse negócio, que é essa maldita dessa silhueta. I'll tell everyone. And you said if I did that, I'd get people killed. So, your choice. Tell me or I'll start talking. Is that supposed to sound tough? Sort of. Doesn't work. Who are you? Told you, the doctor. Yeah, but doctor what? Just the doctor. The doctor. Hello. Is that supposed to sound impressive? Sort of. Come on, then. And tell me. I've seen enough. Are you the police? No, I was just passing through. I'm a long way from home. But what have I done wrong? How come those plastic things keep coming after me? Oh, suddenly the entire world revolves around you. You were just an accident. You got in the way, that's all. It tried to kill me. It was after me, not you. Last night in the shop, I was there. You blundered in, almost ruined the whole thing. This morning, I was tracking it down. It was tracking me down. The only reason it fixed on you is because you've met me. So what you're saying is the entire world revolves around you? Sort of, yeah. Not full of it. Sort of, yeah. Uma coisa que me irritou um pouco em alguns episódios foi a companion dele, cara, a tal da Rose. Ah, por quê? Cara, é a Bruna Sofistinha. Inclusive, a série que ela faz seguinte, ela é uma prostituta, então tá no contexto. Eita. Ela aparece nua? Peladinha. Não, não. E o que, que a gente tá falando de Doctor Who, velho? Pelo amor de Deus, a série é uma merda, velho. É uma dublê de corpo, não é ela, não. Não é ela, não? Ah, tá. Não, é porque é o seguinte, cara, por que, que a Rose me irrita? Tem um episódio em que acontece uma coisa que ela muda a história, o curso da história. Eu fiquei pensando assim, porra, tu não assistiu De Volta ao Futuro, não, minha filha? 20 anos de curso, tu fica nessa putaria? Bota a bandoleira, caralho. E aí, em toda temporada, tem uma, assim, do mesmo jeito que muda o Doutor, muda a Companion também. Na verdade, a Companion é uma questão de momento, né? É aquela pessoa que está com você para um certo momento. Muitas pessoas ficam apegadas a algumas das companheiras, das Companions do Doutor, pelo fato que gostam muito dela, da presença de tela. Algumas pessoas gostam de algumas que não se destacaram muito. Mas não é essa questão. É como a gente havia falado, é o roteiro. Então, o momento, cara, e é impressionante, o momento às vezes pede uma pessoa que não é tão boa como companheira do doutor, mas a história se desenvolve de maneira impecável. É tão bem acabado o roteiro com a interpretação dela que você vira e fala assim, caralho, que foda, velho. Porra, a importância da outra companion é meio que engolida pela importância dessa daí. Olha a importância que esse personagem teve em todo o universo, em todo o universo Ru. E isso não é uma questão do que a gente está falando aconteceu. Isso acontece com pequenos elementos, com pequenas pessoas que fazem pontas e elas são conectadas com eventos maiores adiante, desde personagens no passado que ganham importância no presente, que ganham importância no futuro. Nada tá lá por acaso. Mesmo que pareça horrível, nada tá lá por acaso. Então, a questão das companions, o Calaveira tava falando agora há pouco, né, daquela atriz que você fica até com aquela cara de nhê. Por incrível que pareça, eu gostei dessa companion. Muita gente não gostou, não, mas eu gostei. Inclusive, eu achava ela bonitinha quando ela falava Doctor. Eu tinha vontade de mexer naquelas bochechinhas dela. Mas peraí, quem é? A Rose? Não é a Rose. Você vai conhecê-la. Aquela que faz a Martha Jones, você vai conhecer. Eu pensei que você tá falando da Sarah Jane. Não, a Sarah Jane... Peraí, para tudo. Para tudo, peraí. Deixa eu puxar a cordinha do mundo que eu quero descer. Não, não é puxar Sarah a cordinha, Jane. Não. É abre a rodinha. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Tá ficando aberto. Abre a rodinha, por favor. É porque o Tom Baker, ele teve uma companion que foi a Sarah Jane. Sarah Jane. Olha como é que nem o Marihuana e Mary Jane. Mary Jane é um nome comum nos Estados Unidos. Marihuana é um nome horroroso. Você devia dar um apelido decente para suas drogas. Caralho, velho. Assim, ela é Sarah James e ela apareceu de novo na temporada do Doctor Who, fazer uma aparição, e ganhou a própria série. Ela é considerada uma das mais famosas. Ela era tipo uma pré-adolescente, nem sei. Ela usava macacão na época que ela participava da série do Doctor Who. Era aquele ninfeta. Ela era uma gracinha. Ela simplesmente envelheceu. Não foi aquela que o rosto foi caindo, ela foi ficando podre, inchada e gorda. Não, você simplesmente... Caralho! Olha, vocês que escutam o Jurassic Cast sabem do que eu tô falando. Metade das mulheres gostosas que a gente fala nos podcasts do Jurassic Cast, você procurar hoje no Google, dá vontade de chorar. É verdade. Essa não, ela simplesmente envelheceu. Você fala assim, como envelhecer? Puxa uma ruguinha aqui, um negócio aqui, bochechinha aqui, não sei o que. Ela simplesmente tá a mesma de antes. Mas por que ela é considerada já mais morreu, importante? Já morreu, infelizmente já morreu. Quem? A atriz morreu? A atriz morreu. A atriz Sarah Jane morreu, acho que 2 anos atrás. Mentira, sério? É sério. Pô, mas ela não tem um episódio, não tem um spin-off dela, As Aventuras de Sarah Jane? Sim, tinha. As Aventuras de Sarah Jane. Ela e o Luiz Caldas, velho. Caceta. Puta merda, velho. I'm the doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. No Netflix, olha aí, pessoal, Doctor Who até a terceira temporada está completinha, está até a terceira temporada completinha no Netflix, tá legendado com uma legenda bacana, sincronizada, bem legalzinha, e no idioma original. Então, para você aí que não gosta das obras dubladas ou tá se perguntando se tem, não, tá lá o som original em numa imagem muito boa, muito legal, e com a legenda funcionando certinho. Olha aí, é uma maneira muito fácil, muito simples de você conseguir alcançar essa série. Eu quero ver, vocês vão ficar tão viciados que vocês vão assistir no iPad, no monitor, no videogame. Quem não sabe, dá pra botar Netflix no 360, no Play 3, no iPad. Basta ter uma conta, não paga pelos aplicativos, viu, gente? Exatamente. Muito legal mesmo, cara. Aproveita que a Netflix o primeiro mês é de graça, assiste logo tudo de uma vez. Ah, dá pra fazer maratona Jurassic Cast pelo Netflix. E, inclusive, o Media Kit vai pro Netflix. Se você conhece alguém que trabalha no Netflix, manda um contato pra jurassicast@gmail.com. Olha aí, que beleza. I'm the doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. Bom, beleza. Eu assisti a primeira temporada, gostei, achei bacana. Tive alguns problemas no começo, porque o ritmo é diferente. Então você, querido internet, que tá interessado, gostou do papo aqui e tal, e tá curioso, querendo conhecer a série, tenha isso em mente, assim. O começo é um pouco diferente do que você pode estar acostumado, mas depois ela engrena bem e ela fica bem interessante. Mas eu queria saber, assim, por que que eu devo continuar assistindo Doctor Who? Lucas, por que que você tá apaixonado por Doctor Who? Doctor Who tem comédia, tem drama, vai te fazer chorar, vai te fazer rir, tem também aquele humor ácido que faz você pensar, tem tudo o que você espera de uma boa produção. A série é tão boa que ano que vem, 2013, ela completa 50 anos e ao redor do mundo estão sendo esperados vários eventos, obviamente em Londres. Eu sou um Whovian bem novinho. Tive preconceito com o Doctor Who, acredite, eu tive muito preconceito com o Doctor Who. E aí eu descobri esse mundo fascinante. Tanto é que eu tô tentando ver aí possibilidades de ir para Londres em 2013. Poucos dias atrás, aqui no domingo do dia 17 de junho, teve um evento na cidade de São Paulo, a Galifreycon. Eu vi fotos, teve crianças vestidas de tardes ali nesse evento, aqui no Brasil, Bruno. Porra. Então, veja, por que eu tenho que assistir Doctor Who? O Doctor Who tá chamando a atenção de crianças a adultos e prendendo todo mundo. Beleza, Vivaco, por que você virou um Whovian? Por que você se apaixonou tanto pelo Doctor Who? Eu vou justificar de uma maneira, assim. Eu sou o famoso nerd da sessão da tarde, né? Eu fiquei nerd pelo que passava na Globo. Mas sempre teve um problema. O nerd do que passa na Globo, né, o nerd, ele tem que se imaginar se engajando naquela aventura. Então, por exemplo, Indiana Jones, o cara é um arqueólogo que se mete em aventuras, que vai pros confins da Terra por causa da história dele. Você nunca se imaginaria ao lado do Indiana Jones, muito menos sendo ele. O Doctor Who, não. Ele vai aonde ele é preciso, ele simplesmente aparece e ele pode te levar pra um mundo que, pelo que a gente vê, o tempo é com base no seu conhecimento. Você conhece a história, você conhece onde ele está indo. E o espaço é limitado apenas pela sua imaginação. Só que o outro motivo é porque o Calaveiro é um filho da puta. Porque a gente estava conversando em off, falando de um episódio que eu me emocionei muito. E aí o filho da puta do Calaveira virou para mim e falou: mas você gosta de Dr. Who e desses episódios porque você vê o mundo de uma maneira diferente. É por isso que eu gosto, porque eu sou um bobo que acredita em muitas fantasias e o Doctor Who não me trata como um bobo, me trata como um companion. Beleza, Calaveira, você Oi. Que foi o cara que falou: Bruno, você tem que assistir, porque eu quero um dia fazer um Jurassic Cast, um Elo Perdido sobre o Doctor Who. Por que você acha que Doctor Who tem que emplacar no Brasil? Por que você tem certeza disso? Que você já me falou, eu tenho certeza de que Doctor Who tá esperando só o momento em que vai virar febre. Primeiro, pela humanidade da série. A gente já conversou isso outras vezes em um outro momento. Doctor Who é uma das séries sobre a humanidade, sobre ser humano, a dificuldade de ser humano e as emoções humanas. Eu acho isso surpreendente numa série de ficção científica e a maneira como os roteiristas tão bem trabalham essa argumentação. A humanidade que é implicada aos personagens, mesmo quando eles não são humanos, mesmo quando eles são de outra galáxia ou são feitos de isopor do mais vagabundo possível, mas a série ela busca colocar uma humanidade, um sentimento humano que corrobora aquela ação de uma maneira surpreendente. É isso que me fascinou em Doctor Who a partir do quarto episódio. Eu não vou contar pra vocês o porquê, mas assim, num próximo Jurassic Cast eu conto pra vocês esse momento, eu volto a esse momento, porque vai ser um spoiler. Eu não quero estragar e eu não quero, entre aspas, contaminar esse momento, que é um momento em que um boneco de isopor, é um boneco de espuma vagabunda, me fez me sentir, como é que eu vou dizer... me fez me sentir especial com um sentimento, que é o sentimento de singularidade. Eu enxergo o universo de uma maneira. E aquilo me mexeu muito comigo, eu fiquei fascinado. fascinado. E um outro motivo que me faz dizer: assistam, conheçam, digiram, consumam Doctor Who, é porque, assim, cara, é a maneira como várias vezes eu já me senti assistindo Doctor Who. É a maneira como o personagem lida com os erros dele. Ele é um Time Lord, ele tem uma máquina do tempo e ele tem que lidar com erros do passado dele ou do futuro dele. E isso me impressionou muito. É, como é que um personagem de ficção científica, que deveria ser uma coisa boba, construída para crianças, como é que ele, dentro de uma ação ou dentro de uma frase, ele consegue me fazer pensar nos erros que eu cometi na minha própria vida e me ficar me pegar pensando a seguinte frase: porra, cara, eu queria ter uma TARDIS. Acho que é por isso que eu sou louco e sou absolutamente apaixonado por Doctor Who. Pois é, interneticos, esse foi a inauguração do Jurassic Series, esse foi a inauguração do momento Doctor Who no Jurassic Cast, e esperem, porque outros episódios virão, e aí a gente vai ter mais liberdade para conversar com vocês, falar sobre episódios, falar poder sobre personagens. No próximo programa a gente vai poder spoiler a primeira temporada inteira, né, cara? Ah, mas eu vou spoiler mesmo, porque e eu vou voltar naquele momento que eu falei para vocês, cobrem de mim. Então, no exercício de descontração aqui, já que a gente não quer spoiler nada dessa vez, vamos fazer exercício de brincadeira aqui, de supositório. O que que cada um levaria se você tivesse duas coisas para levar na TARDIS para passear no tempo e ser a nova companion do doutor? O que que você levaria? Eu levaria um tubinho de baby wipes, para quem não sabe, aquele negócio para limpar a bunda de bebê, e um sacolão de 40 rolos de papel higiênico tripla folha sabor pêssego. Afinal de contas, afinal de contas, quando você sai da nave, meu amigo, você não sabe onde vai cagar. E também a nave tem aquele formato de banheiro químico, né? Que, porra, nunca tem papel, né? É. Eu achei impressionante o sabor pêssego. Do exatamente, o sabor pêssego foi... Era pra ser cheiro, mas deixa o sabor. O cu tem que ficar com gosto, né, Vivaldo? Tem gente que come cu, tem cu que come, né? Uma TARDIS no Brasil, ela deveria se chamar o traseiro arrebitado redondo em dimensão imensamente sensacional, não é? Tu escreveu caralho, isso que tava, gente... tu tá o tempo todo, por isso tu tá quieto. Por isso tu tá quietinho. Mas era uma boa, hein? Já pensou ela chamar TARDIS e ser uma bundona gigante, avantajada? Caralho. A bunda da... Cassildes. A bunda da... Cassildes. Da Juliana Paz. A bunda da Juliana Paz voando assim, porra. É, não, eu entendi. Ah, tá. Quer começar, Vivá, pra falar sobre isso? Não, pode falar, eu vou acrescentando. Beleza, quer falar? Então eu começo. Então vai lá, querido, manda bala. Tesão. Então, né, Bruno? Perdi a concentração, vamos lá. Desculpa, foi mal. Adivinha quem já foi roteirista de Doctor Who? Eu vou te dar uma dica. Mochileiro. Ah, então foi o Douglas Adams. Douglas Adams já foi roteirista de Doctor Who, cara. Pô, então se o Douglas Adams já foi roteirista e o Mr. Bean já foi o ator, provavelmente a Margaret Thatcher já foi a produtora dessa porra. Já, mas ela não lembra. Tá, merda. Que horrível. Cara, essa foi diabólica. Tira essa isso. Essa foi britânica, viu? Essa foi... humor negro mesmo. Essa foi muito britânica.